Tenha um bom dia com Difusora e você. Nós somos a ZYK575, Rádio Difusora de Casa Branca, AM 720 kHz, Fundação Padre Donizete. Acompanhe nossa programação também pelo seu computador, no portal radiodifusoracasabranca.com.br ou pelo celular pelos sistemas Android e iOS. Rádio Difusora, uma emissora da Diocese de São João da Boa Vista, com estúdios instalados na Esplanada do Desterro, em Casa Branca, São Paulo. Uma pausa no programa Difusor e Você para vivermos uma experiência de Deus com ele, o querido Padre Reginaldo Manzotti. Experiência de Deus na intenção de todos os ouvintes, aniversariantes do dia de hoje, os doentes e os associados e associadas do Clube Amigos Difusora, parceiros na evangelização e seus familiares. 11 da manhã, Difusor e Você volta com sua participação pelo telefone e também pela internet. Bom dia, Padre Reginaldo Manzotti. Quando penso que na vida chegará o entardecer, quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer, quantas marcas, quantas dores, mil amores no coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Difusora. Como vai o tempo e a temperatura? Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Áreas de instabilidade se formam sobre o norte do estado de São Paulo e devem provocar chuva a qualquer hora, principalmente durante a tarde. Churrascaria e lanchonete Monte Sinai, servindo no almoço e no jantar rodízio, mini rodízio, self-service e marmitex. Rodízio completo R$60, mini rodízio R$40, self-service à vontade R$23, marmitex pequeno R$15, marmitex médio R$20, marmitex grande R$25. Vá saborear o verdadeiro churrasco na Churrascaria e Lanchonete Monte Sinai, Rodovia Casa Branca Mococa, quilômetro 244. Telefone 3671-6006. Alô, mãe? Em 2022. Eu já decidi o que eu vou fazer, mãe. O governo federal, por meio do Ministério da Educação, apresenta Novo Ensino Médio. Agora, ao entrar no ensino médio, a gente vai poder escolher em qual área de conhecimento quer se aprofundar. E até escolher fazer uma formação profissional e tecnológica. E nós, professores, vamos ajudar vocês a construir um projeto de vida, prepará-los para o pleno exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. E a qualidade da educação brasileira vai dar um salto. Novo Ensino Médio. Deixe a educação transformar a sua história. Breve. Nas escolas de todo o país. Estudantes, pais, professores e gestores. Saibam mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Traga a lista de material escolar do seu filho para a sua papelaria e economize de verdade. Uma completa linha de material escolar com os menores preços e o melhor atendimento. Cadernos, acessórios e mochilas com as melhores condições de pagamento. Para pagamento à vista, cobrimos qualquer oferta anunciada. Se você comprar material escolar antes de passar na Azul Papelaria, vai perder dinheiro. Volta às aulas com economia é na Azul Papelaria. Na rua Coronel José Júlio, 416, no centro, fone 3671-2104. WhatsApp 98254-6592. Tenha um bom dia com Difusora e você. Difusora e você de volta. Abraços para o Evandro. Evandro está curtindo a programação e ele está mandando um abraço a Nenê Dias.